Negativo, chama quando pronto pro táxi, ali, o acionamento novamente, eu tenho a linha, sabe? Controle. Aquilo Serra Lima tem livre decolagem, pressão no 7, o vento no 50 graus com 10 nós. Felipe 5488, controle Salvador. Solo 21, decimal 9. 3145, chama Solo 219. Obrigado, uma boa tarde. Sinal de 2 milhas no 7, Romeu Oscar. Livre pouso, pista no 7, Romeu Oscar, o vento 140 graus com 09 nós. Livre pouso no 7, Romeu Oscar. Da Juliette, 3145. São Salvador, azul 4118 para táxi. Autonomia de 3 horas e 20 minutos, 118, no hotel de autônomo do caminhão. Esse é alemão. 1186, ajuste no 012, bom voo e boa tarde. Via Juliette Alfa, 186, bom dia, espera, obrigado. 4118. Identificação. Desça para 2 mil pés na chegada man, altímetro no 012. Vire 12, chegada man, para 2 mil pés. Controle, Kilo Serra Lima transfere. Apoio meu Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem. Suba ao nível 100 na saída Gole, após levar o direto Serra Lima do Luiz. Autorizado na Santana, Gole levar após direto controle Serra Lima. Tem capseiro no 7. O meu Oscar no solo zona 5, tá livre até o pátio 5, acho que está com a livre. Tá também, até a próxima. Vitorino e Juliette, pronto. Livre decolagem, pista no 7, o vento 140 graus com 11 nós. Vitorino e Juliette. Ingresso via Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, 3145. 118, muito boa tarde. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0. A linha decola, pistão 0, 150 com 11 ao vento. A linha decola, o azul 41. Mostra Michael Informe, boa tarde, prossiga. Intérprete. Estacionamento, pista queira decolar, Oscar Michael Informe. Pó. 19,8 grato, até a volta, Júlio. tem condições visuais no meu país, no corredor Axé, altímetro 1012, reporte fora da barra. Espera fora da barra, Júlio. Charlie India Tango, na resposta da Taxi Papá para cruzar no 7. Bulo 649, a linha e mantém capseiro no 0. Autorizado cruzamento da 1735 via Quebec, Mike, reporta na Lima para ingressar no pátio principal. Do controle, bom voo. 98, boa tarde, obrigado. 1 meio quilo, Serra Lima, quando possível, estimado para pouso. 1838, tá. Tudo bom, vou lá. Copiado 1838, quilo Serra Lima. Salvador, boa tarde, o Azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem. Suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. Ok, sobe 360 da EL Leda Bridge. O 4118, pode voar da EL da Presidente? Apresar Direto Leda. Direto Leda, 4118, obrigado. 5488, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray X10, reporte estabilizado. Que reportar estabilizado no X-Ray ou TRIP 5488? O 649, o vento no 40 graus com 10 nós, livre decolagem X10. Salvador, muito boa tarde, é o Chané 6321 com a Romeu para Brasília, nível 380. 320 nível, Chané 6321? 38, senhor, 380. Coordenada, aguarde, Chané 6321, prepare a gole ou fito. Gole ou fito, grave. Ainda Tango, cruza o pátio principal, após Juliette Alfa, ponto espera da 1-0, vai chamar a torre 1-8, decimal 6-12. Ajuste 1-0, 1-2, então bom voo e boa tarde. Primária, 1-2-5, decimal 1, alternada 1-3-3, decimal 2-5. 1251 e 13325 785. 4921, decola 1098 ao controle, bom voo. 1098, obrigado, bora ver. Gol 1075, controle Salvador, acena identificação. Desça ao nível 050 na chegada Marin. Ajuste altímetro no 012. Canal 4711, boa tarde. É, para São Paulo Congonhas, da Cinta da Romeu, tem a saída para Congonhas? Aguarde, copo. Aguardando, tem a saída. Não tem nenhum plano ainda, o Pantanal. Ah, ok, é para São Paulo com o Enfield. Será da El Leda Bridge. obrigado. Confirmo para o controle. Luna 649 decolou com a direita na subida da Elma. Gol no 649, controle Salvador. Troque código transponder para 5521, estacionado 2000. Subam nível 220 na saída da EL, após Leda Drepel. Gente, acionou 5521 na subida da EL, sobe para o nível 220. Após da EL, Leda e Ilhéus. Gol 1649. Controle Filho Serra Lima. Quilo Serra Lima, controle. Proa pro destino 241, é a diferença da proa atual, é 15 graus de esquerda, é possível já autorizar na esquerda, 15 graus de esquerda, para o alto destino. Trip 5488 da Fuelhas. Trip 5488, chama a torre 118, décimo 62 é bom posto. 118, décimo 62. Conforme o meu quilo Serra Lima autorizado direto ao destino. Vitor Indo Juliette, frequência livre para coordenação local, reporte para o regresso. Bom dia, após intercepto o eixo da aerovia para Zulu no 6. Aciona 5056 no transponder, controle 119, decimal 8, e a torre opere 118, decimal 612. Corrigindo então, 5561 no acionado, gol 1649. Controle, Quilo Serra Lima, ponte de ADC, solicita mudança de regra e iniciar a destruição. Certo, Papão, meu Quilo Serra Lima, voo instrumento cancelado aos 1825, desce em condições vais para o detector do circuito de tráfego, reporte 2500 pés. Para passar 2500 por Serra Lima. Meu pushback, acionamento na 3155-417. 355 autorizado, chame táxi. Chamará seu táxi. Xenemia 321, pronto cópia? Está pronto para cópia, senhor. Prossiga. Xenemia 321 no Brasília, 380 autorizado, eu peço Zulu 17 aerovia, recola da 10, curva direita na subida Gole e transição UFITO. Aciona 5044, controle 119, decimal 8. Copiado, aprovado, 380, via Zulu 17, decola da 10, primeira curva direita, Gole, UFITO, 5044 no transponder, 7198, controle de saída para o 6321 do Oxanel. Moto, chame pronto, pushback, o chame é 321. Daqui a pouco a gente chama, muito obrigado. Trip 5219, pronto, cópia. Trip 5219, cópia. Trip 5219, Vitória da Conquista, nível 200, autorizado, direto. Decola da 10, curva direita, na Gole, Val, após direto. 5067, controle 119, decimal 8. Autorizado, nível 200, Vitória da Conquista, direto, decola da 10, descida Gole, Val, após Val, direto, Conquista. 5067, no transporte, trip 5217, vai chamar para o pushback. Controle 119, decimal 8. O trip 5219, ajuste no 012, chame pronto. Ficou 219, controle 7198. Obrigado, camarada, pelo pronto. Azul 4118, conforme instruções do Centro Recife, dá presente e voa direto Brise. Dá presente Brise, 4118. Correto, chama agora o Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 13325, boa tarde, obrigado. Boa. Gol 1075, autorizado a final do procedimento LSX-Way, desça para 2000 pés, altímetro 1012, reporte estabilizado. Para 2012, 1649, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. Chama agora Recife, 1251, 133-25, voo no 649, obrigado, boa tarde. Ótimo voo. Solos 28, chama agora o solo 1-19. 219, solo 5488, obrigado. Solo, Salvador, trip 5488, livrou, na direita. Trip 548, táxi livre alfa, após próxima esquerda via Kilo até o pátio 3. Posição prevista do pátio 303, mesmo assim fica atento ao sinalizador. Autorizado, pátio 3, da posição 3, até o sinalizador 548. Salvador, o Charme de Tango, possibilidade de voar ao Fiat. Confio para o controle. O Papa Papa Charme de Tango, solicitando possibilidade de voar ao Fiat. Aguardo. Papa Charlie India Tango, conforme estações do centro Recife, autorizado direto ao Fito, restrito ao nível de voo 320, cotejo. Autorizado ao Fito, restrito ao 320, cotejo. Correto. Brasília Control, Brasília Force 550, it's Concord, descendo, Suplex Level 050, Clear Mine Arrival, altimetro série 1012. Quilo Zulu, no 1500 pés, via corredores, reporte através de Paripe, ajuste em Salvador, 1012. Quando possível, seu PLB? 711, tá pronto para cópia? IP. Coordenação 14, Whisky Kilo Zulu. Do Serra Lima, ciente, não temos tráfego a baixa altitude a reportar no setor, tem frequência livre, Kilo Serra Lima. Eu tenho 360 autorizado, copia? Afirmo, Centro Romeu. Gente, agora 925 Brasília, 360 autorizado, aerovia Perzulo 17, decolada 10, com curva à direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5064, controle 119.8. Autorizado Brasília, 360, Perzulo 17, decolada 10, curva à direita Gole, Ofito. 5064, transponder 119.8. Voo 9192. Maestro 925 no 62, chame pronto, pushback. Obrigado. Pantanal 4711, pronto para cópia. Somente para informação, Whisky Zulu, nós temos uma aeronave posição de 3 horas, 3 milhas no rumo nordeste, passando agora 3.500 pés para 2.000 pés, um gol 1075. Gol 1075, controle. Condições de manter 3 mil pés no momento, tem um tráfego na posição de 9 horas, 2 milhas, está livrando 2 mil para 1 no mil pés, no rumo oeste, Papa Alfa 32. Leda após bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, onde após intercepto este aerovia Perzulu no meia. Aciona 5071, controle 119.8. Aprovado 360, Perzulu no meio, até Belo Horizonte, Brise, Piracanonga. 10, direita pós, Dael, Leda, Brise, 50, 71 no transponder, 19,8 ao controle, Pantanal, 4, 7, 1. Portão 4, chame pronto, pushback, Pantanal 471. Autorizado, com 399, chame táxi. Autorizado, com táxi 399. Pode seguir o número pés na porção através do Parque Tuaçu, esquilo Zulu. 075, tráfego já ultrapassado, descendo a 2000 pés, ajuste no 012. Está livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, reporta 2000, vamos ver. O 340 Barreiras, passarela 231? 231. 231 Barreiras, 340 autorizado. A rota direto, Dedor, após direto Zambi, após direto Iupu. Na cola da 10 com curva de esquerda, subida Momo, após Albo, após direto Dedor. Aciona 5055 no transponder, controle 119, decimal 8. Autorizado 340 para Bahia, conforme rota, da decolada 10, seguro da esquerda, saída Momo, Alvo, depois direto a Dedor, transporte 505, o passageiro 198, passageiro 285. Correto, passageiro 285, não chame pronto, pushback. Passageiro 285. Coluna 395 sindicada. 250. 250, confirme. Confirmo. Quente. Foi sentido do outro setor, especialmente. Eu mantenho, a frente tem um tráfego afastado, 12 horas e 18 milhas, mas o tráfego está com 280 de ground speed, um Embraer 145, cumprindo a chegada à Mari, ou gol na 395. A princípio, acho que essa velocidade está ideal, pode manter o gol no 395. Bono 075, confirma estabilizado. Estabilizado, 075. Bono 075, complete. Final, chame torre, 198, decimal meia dúzia. 5266, está autorizado, descida para 2000 pés. Ajustado 1012, livre LS, reporte estabilizado. Recente para 2000 pés, reporte aberto estabilizado, 5266. Receive Force 2550, descend now to 3000 feet. TNH 1012, you are cleared from restrictions ahead. Brazilian Air Force 2550. 3000 feet. Controle Salvador, TAN 3155, passando 3000. TAN 3155, muito boa tarde, está sob contato radar, sobe a nível de voo 340. Após 2000 pés, eu vou a direto Leda, após Leda Pidev, TAN 3155. Gente, então autorizado presente, está cruzando 3500 Leda, após Leda Pidev, TAN 3155. Da Gol, POB 157, 3 horas e 50, alternativa é o Galeão. Não, 9 Índia Alfa, ponte espera 186, ajuste no 0, 1, 2, bom voo e boa tarde. Índia Alfa, ponte espera 182, 3, 9, 9. 86. Esquilo Zulu, chame torre 198, decimal 62 para instruções de pouso. Esquilo Zulu. 10, 186, grato aí, até a próxima. Até. Salvador, Luiz Pequeno, Zulu. Luiz Pequeno, reporta para o Tapuã. Luiz Pequeno, Zulu vai passar através do Tapuã. Três 395, livre de restrições à frente, desce para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.000, QNH 1012, voo 1390, livre de restrições. 5266, confirme estabilizado. Confirmo estabilizado, trip 5266. Complete final, chame torre 118, decimal 612. 86, obrigado, boa tarde. Brazilian Air Force 2550, descend to 2,000 feet, QNH 1012. Cleared. ILS final report established on the localizer. Cleared at 2,000 feet, bandeira Brasil, aeroporto de Brasil. 75, solo 139, direita, solo 120, decimal 9. 9 vai direita, igual a 97. O Isquilo Zulu faz 360 para a direita, reporta novamente sobre o farol da Tapuã. Pedro Ferreira, 0-3, Tapuã 360 para a direita, contigo. Afirma. Salvador, muito boa tarde, o trip 5266. Exato, 075, taxi via Alfa, reporta S2 Juliette para ingresso. Questão de repouso para o 5266. O Esquilo Zulu após 360, autorizado circuito pela direita, sinal 17, reporte base para a final. Cono 399 após a aeronave na curta final, ali mantém, cabeceira 10. Salvador, boa tarde, Oceaner 6321 na remota 13, gente da informação. Romeu, pronto para o pushback de saneamento. O Esquilo Zulu confirmando o prospect 35, reporta final. Na Oscar Mike Uniforme, ajuste no 012, reporte pronto para o táxi. Cinco dois, meia meia, solo aos 41, direita, solo, 121, decimal 9. Direita, 1219, 5266. 5266. Boa tarde, trip 5266, táxi via Alfa, após próxima à esquerda na Quilo, ingressa para o pátio 3. Fica atento ao sinalizador do pátio 3, posição prevista 05 do pátio 3. Voo 399, 140 graus, 149, autorizado pouso, autorizado decolar, pista no 0. Está autorizado a decolagem para o voo 399, pista no 0. Redução 1809. 180 nós, 2000, voo 395. Salvador, boa tarde, é o Azul, passa pelo 260, cruza 190 para o 50. Azul 4260, muito boa tarde, desce a nível de voo 050, chegada a Mari. Chegada na Mari. Objeto 5729, desce para 4.000 pés, o ajuste no 012.